de cantar, cantei. Se ainda há tempo de falar, falei. Na luta não vou desistir, eu sei. Minha esperança tá no meu único rei. Se ainda há tempo de cantar, cantei. Se ainda há tempo de falar, falei. Na luta não vou desistir, eu sei. Minha esperança tá no meu único rei. Mais um guerreiro que não foge à luta, buscando a minha vitória na chapa, porque tudo muda, neguinho. Mas faço minha parte aqui na missão pra valer, alertando meu povo, né, fi? Alertando meu povo, né, fi? Alertando meu povo, né, fi? Eu quero a paz, eu busco a paz que não está aqui. Eu quero é mais, não vou parar, vou conquistar, enfim. Realizar tudo que eu quero, eu sei, vou chegar lá. Tô pelo amor nessa ação, canção, eu vou cantar. Espantar o mal com harmonia eterna é minha lei. Vou respirar o ar com a natureza bela, ok? Então cante, encante a quem de ti espera. Levante, não canse, porque a guerra é essa. Você sabe que existe barreira e não para. Tô com Simão, pode crer pelas áreas. Assim me sinto feliz, fazendo parte da história, lutando até o fim. Fé em Deus, então simbora. Tô na espera do melhor. Enquanto isso, batalha gigante pro que fim. E nada me abala, tentando me ajeitar pra ficar massa, saca, cara. Eu tô disposto, olha, né? Tô na parada. Se ainda há tempo de cantar, cantei. Se ainda há tempo de falar, falei. Na luta não vou desistir, eu sei. Minha esperança tá no meu único rei. Se ainda há tempo de cantar, cantei. Se ainda há tempo de falar, falei. Na luta não vou desistir, eu sei. Minha esperança tá no meu único rei. Esse momento inspirou, a força negou. Botei pra fazer essa letra. Pensamento bem certo nos versos ficou registrados. A minha certeza, eu tô de novo no trampo. É Deus quem guia a estrada. Pra quem duvidou, meu levante. Hoje eu tô brindando a parada. Pro amanhã eu só quero o melhor. Só quero ser feliz e nunca mais na pior. E tipo, ficar sossegado. Família em primeiro lugar. Meu Jesus sempre do lado, irmão. Pode acreditar. Deus é razão, pode crer. E tá na frente de tudo. É meu escudo na guerra. Minha visão pro futuro. Minha certeza morada na glória. Meu coração bate forte. Emoção de conquista. Meus olhares no céu pela noite. Vejo as estrelas que brilha. Um detalhe, irmão, não é brisa. É razão de viver sim. Pelo que sempre te dá alegria. Floresta em cantos. Pássaro canta muito lindo, irmão. E o homem só desanda nesse mundo de ilusão. Se ainda há tempo de cantar, cantei. Se ainda há tempo de falar, falei. Na luta não vou desistir, eu sei. Minha esperança tá no meu único rei. Se ainda há tempo de cantar, cantei. Se ainda há tempo de falar, falei. Na luta não vou desistir, eu sei. Minha esperança tá no meu único rei.